chegou. É dia de preto que nem é de branco. Malandro é monstro, não paga de rabo. Tá vivão e louco, não vem tirar o bando. Nervoso no bagulho, tô pronto, começa o jogo. Não tem pilha, vai no tranco, é corajoso. Certo, mano, é pouco, mas tá ameaçado. Não é bom pouco ouro, cê já falou, eu te amo. Pode crer, tô morto se não tiver disposto. Vamo que vamo, no moio tá incomodando. Tem porco e tolo que tá perdendo o sonho. O valor é interno pra tá no topo do globo. Tá mirando por quê? Na bola do olho. É doido, ô louco, te deixa até tonto. Vou revolucionando, sem tá atirando. Educação e informação, o que precisa meu povo? Tá osso, mas quem disse que precisa de cano? Vou chegar amistoso, tô roubando atenção. O trato assinado tem letra que fere mais do que tiro e soco. Se pagasse não é misturado no molho. Muito amor, favela, sem o cofre do banco. Direto posando, o bang não é brando. Reincidente é torto, a mira é o coco. Tenebroso, solto, estilo contagioso. Aqui é nacional, infectuoso, privilegioso. Tá se achando, é o tombo é gostoso. Cuidado, é pipoca, falou famoso, é calor. É estéreo, não mono, porque o jogo é outro. Dublê no tronco, porque eu quero é o trono. Aviso pronto, socorro, vai, bate no gongo. Tem mão fechada pra chegar forte no rosto. Sou Escobar, não tô moscando nem tolo. Fez barulho, enganou, aqui é o estrondo. Miliano no plano, tirado de canto. Indiana, panguano, seu troco tá pronto. Criaram o prato, mas não brincaram, mano. Coração é colosso, não sepulta o corpo. Vamos regaçando, explorando o novo. Cabuloso, miliano, Deus tá cuidando. A vida tem patrão, pode crer, é o dono. Periculoso, malicioso, audacioso. Tá bom, tá ruim, tenho tanto falando. Passando um pano do que eu tô resgatando. Agradeço e louvo, não sendo santo nem anjo. Coração da favela que bate por um fio. Restante do mundo, a trilha sonora me salva.